você. E eu sou tudo. Que me faz de novo acreditar que você ainda é meu mundo. Ela não voltou por acaso. Sua vida, nada foi sonho. Eu te amo, baby. Trio das Aparelhagens. Será que agora que ainda estou confuso? Eu já me decepcionei uma vez. Só eu sei o que fazer. Por inteiro, eu posso deixar ela pra mim voltar. O que passou, passou. Sua vida, nada foi sonho. Sei, eu fiz tudo errado e vou ser condenado. Pagarei essa pena, um prisioneiro do amor. Não saia do meu lado, estou desesperado. Só peço que entenda toda essa minha dor. Pra não perder o seu amor, te perdoo, faço o que for. Eu não suporto a solidão, é todo o seu meu coração. Te encontrar nessa noite inteira pra te amar. Vem colar esse copo no meu, aproveitar o que é só seu. Eu te faço mil declarações com DJ Betinho e Isabel nesse meu amor. Manda 007. O que for, eu não suporto a solidão, é todo o seu meu coração. Ai, ai, ai, amor, o teu perfume ainda hoje está.